Controle Salvador, uma boa noite. O voo 1705 decolado, perfil da Sambu 1. 1705, contato radar, subir mantém nível 340 e saída Sambu 1. Sobe mantém o 340 para Sambu 1, no voo 1705. Controle, autoriza o voo 1705, voa direto Leda? Autorizado Leda. Autorizado Leda, o voo 1705. Autorizado de chegada a Canã, desça e mantém o 050 e deixa o 014. para o localizador, sua via esquerda na proa 140, e se mantenha 050 e como estabilizado. Autorizado de forma principal. Controle Salvador, Olímpico 06. Salvo 1, nível 2, 1, 0. Salvo 1, nível 2, 1, 0, lugar 6. 2, autorizado a aproximação ILS aqui, como estabilizado, passando o grande. Para 4.6, ajuste na 014 e via para mais um. Informe deste para 2.6, chame agora a turma, frequência 1.8.9.5. Contact to localize. Pousa Anywhere. Informa Clipo. Autorizado, pouso destino 0, vertical 90 graus, zona 0. Sempre no quarto. Thank you. Obrigado, chegada da Amazônia, deixa para o nível 050. Autorizado, 4, 1, 4, 3.